Apesar de que essas causas são muito comuns nessa situação, elas estão diretamente ligadas na hora de escolher o parceiro.